Vai chover pra caralho. Não sei se hoje, mas vai chover. Vamos lá. Seja. No quarto. Não, quarta-feira vai chover, eu acho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Você mudou o nome, agora é Fondue? É foda, mano. Pra sempre, toda vez que. É foda. Ah, não, é a terra do fode, mas isso é pior, eu acho. Do meu lado direito está o Lucas. Professor, isso que é pior ainda, é meio. Nossa, será que é assim em japonês? Será que ele chama de sensei mesmo? Provavelmente. E diretamente do Japão está o Jefferson. Vai ficar esperando igual no Smash, né? Se ou não. Bom, ultimamente eu tenho andado meio ruim do intestino, mas isso não me impede de comer doces alucinadamente. E eu descobri recentemente uma doceria portuguesa perto do trabalho. E, mano, eu tô comendo doce português bastante até. E tem uma coisa que eu, assim, me passou pela cabeça, e eu nunca perguntei pra vocês, tipo, que tipo de doces vocês gostam e, sei lá, algum doce, vocês já experimentaram algum doce estrangeiro, assim? Eu sei que o Jefferson tá no Japão, eu acho que ele vai conseguir falar mais sobre doce japonês. É manju, é manju. E, nossa, eu acho ruim isso também, Lucas. Eu não consigo acostumar. E aí? Não, não, é manju, é manju, cara. Isso, e com feijão dentro, né? Nossa, que bosta, hein? Oh, mas eles fizeram o jeito certo, eles realmente pegaram o pote de sorvete e colocaram feijão dentro, cara, que você que tava com a expectativa errada aí. Não, mas o caldo tem doce aí que eu sei. Oh, o caldo tem doce. O caldo é doce aí que eu sei. Isso se chama melona triturada, Jefferson. Você vomita. É Bubble Kill isso. Você vomita um Cyberman, assim, né? Bom, vamos lá, vai. E completamente off, uma vez eu tava no avião e o cara, um chinês, tá do meu lado e me forçou a experimentar uma bala, mano. O cara nem sabia falar inglês, nada. Ele falou, toma aí, falou, ficou apontando pra boca. Mano, pior bala que eu já chupei na vida, velho. Era muito ácido, velho. Muito, muito, muito, muito. Desada. E não, ele tirou uma selfie comigo ainda. Vamos lá, velho. Cara, tava embalado. Ah, mano. Ah, cara. O cara conseguiu entrar no avião com droga, parabéns pra ele, mano. Eu tenho mais a que me fuder mesmo se eu pegar. É, e eu. Oi? Pode escrever, eu tô saindo do avião. Os cachorros me mordem. E, mano, a gente anda de Uber e pega bala, velho. Pega nada. A gente desaprendeu tudo que os pais falaram, cara. Ah, vamos lá, velho. Essa semana, como a Nintendo anunciou, eles mostraram um novo trailer de Pokémon Sword and Shield, né? Já fazia um tempo que eles não traziam novidades, então eles trouxeram na forma de um trailer. Então vamos falar em tópicos do que eles mostraram, começando pelos Galarian Form, que são as novas formas de Pokémon clássicos. Ah, desculpa, bati no meu microfone. Que são as novas formas de Pokémon clássicos, igual como são as formas de Alola, porém na forma de Galar, né? Na região de Galar. E o primeiro que a gente viu foi o Weezing, que agora é um Poison Fairy, né, o tipo dele. E é dito na Pokédex que ele absorve ar e gases que não vão ter as toxinas removidas dentro do corpo dele. E ele libera um ar puro, né? Ele purifica o ar da região. E enquanto o gás de veneno fica meio preso na boca dele, e aí forma aquela barba que a gente viu, né? E, putz, de cara eu preciso falar que eu não gostei do estilo dele. Eu acho que eles tiveram que deformar muito Pokémon para colocar uma chaminé na cabeça, sabe? Como é que é o nome do personagem do Fairlord Parents mesmo? Gente, quem assistiu Padrinhos Mágicos vai lembrar do personagem. Então, mas olha só, eu quero discutir mais sobre o design do personagem, porque eu comentei que eu não gostei e muita gente veio me criticar. Aí, mano, ó, Lucas, agora coloca. Eu tô falando o Lucas do futuro aí. Coloca uma música de fundo aí pra, sei lá, tipo, bossa ou alguma coisa meio real, assim, sabe? Mano, tipo. Muita gente veio, ah, não sei se você sabe, mas ele tem esse estilo por causa da Revolução Industrial, né? Mano, não tô vendo a chaminé inteira na cabeça dele, tá ligado? É óbvio que é da Revolução Industrial, só que eu acho que foi meio que qualquer coisa essa chaminé. Eu não sei, eu achei estranho, o chaminé gigante na cabeça dele, eles poderiam ter feito qualquer outra coisa melhor. Sugeriram por aí que ele talvez pudesse ser meio que do estilo do carvão, né? Que ele poderia ser Poison e Rock, alguma coisa assim. Eu acharia mais legal, né? Pelo menos mudasse a cor, mas não deformar tanto o modelo dele. Putz, essa questão da Revolução Industrial, cara, isso já tá representado na região inteira. Eu acho que representar no Pokémon também não precisa, é mais do mesmo. É, ele é uma mutação, então tudo bem ter um bagulho gigante, mas é estranho. E, entende? Eu acho que não, esse chapéu não fez sentido. Eu tô muito incomodado com isso, cara. É porque eu acho que eu gosto muito do Isen. E eu sou uma das poucas pessoas que gosta dele. É. É, mano, vamos batalhar então, velho, porque eu vou dar um pau nesse Isen aí. De tanta raiva. Vou querer trazer meu Isen padrão aí de canto. Tá, vou pro próximo aqui. É, o outro Pokémon que também recebeu uma Galarian Form, né? Galarian. É Galarian Form, não posso esquecer disso. O outro Pokémon que também recebeu uma Galarian Form foi o Zigzagoon. Foi o Zigzagoon. Agora ele tem uma coloração branca e preta. E acho que isso remete ao Kiss, né? Que é uma banca. Que é uma banda de rock britânica, né? Então acho que eles quiseram representar o rock britânico através desse Pokémon. Ou seja, ele. Oi, Fá. É, eu tô com ele aqui, é o Obstagoon. Então, mas. É, mas esse Zigzagoon, ele tem uma estrela no olho, né? É uma das maquiagens dos integrantes do Kiss, eles fazem estrela no olho e por aí vai. Acho que. É, então, mas acho que a impressão é essa. Eu achei bonito esse Zigzagoon. E agora, que nem vocês comentaram, além do Liliuna, ele vai ter uma nova evolução, o Obstagoon. E aí ele fica bem mais heavy metal e metaleiro, né? Um headbanger total com make. Não, ele é headbanger, pô. É. Jeff tá de boa com o Zigzagoon? Ah. Nossa, mas surgiu da onde isso? Não, não, não. E vai continuar não lembrando. O Zigzagoon ele vai continuar sendo peste, viu? Ele vai estar em todo lugar. Acho que dá para esperar isso. Mas como ele vai ter uma terceira evolução, acho que agora ele vai ser mais útil. Além de ficar levando HM e TM por aí, né? Eu pessoalmente, achei a coloração dele bonita. Então, eu tô de boa com ele. Entretanto, eu acho só meio galhofa, assim. Ah, como é que a gente vai representar a região? Ah, bota um monte de estereótipo nos Pokémon. Foi isso no Isen e foi isso no Zigzagoon. É só que o Zigzagoon ficou bonito, o Isen não. É, e agora a gente tem também um novo Pokémon, que é o Morpeko. É que muda de forma de acordo se ele está com fome ou não, né? É, aí se ele fica com muita fome, ele muda de cor e fica agressivo. É, sempre tem um novo Pikachu. É, dito que ele sempre fica carregando berry caso ele sinta fome, né? E ele é um hamster, aí ele tem um ataque lá que eu acho que aparece uma rodinha de hamster, ele fica correndo e depois atropela outro Pokémon. Cara, ia virar Digimon, mano. Você ia ter que ficar alimentando o Pokémon toda hora. Aí eles iam fazer um sistema de cagar também, você ia ter que ficar levando no banheiro. Tá. Ninguém, Morpeko tá de boa, né? Tá. E eles também apresentaram mais dois novos rivais, começando pela Marnie, que ela tem meio que uma aparência meio punk também, né? Ela anda de jaqueta de couro e ela tem um morpeco, né? E aí a expectativa dela é que ela se torne campeã de Gower. Não, calma. Nossa, calma, cara. Vai, vai, Jumon. Ah, não sei se é pra chamar a atenção de otaku, cara. Eu acho que tem que representar um personagem no estilo mesmo, porque é moda lá, né? É, punk. Ela anda com jaqueta de couro, o cabelo dela todo preto. Não, tem rosa, mas você vê a bota dela tem uns espinhos, né? E. Então, Não, é bem punk, cara. Só ter olho japonês é otaku, otaku. E o Lucas, você vai falar agora? Ah, tá, tá bom, tá bom. O Jeff vai falar nada? Não. Tá bom. O outro rival é o... Peraí que eu tenho o BD, né? O outro rival é o BD, ou Bad. Eu não sei como é que vocês querem falar isso. E eu não sei nem se esse BD ou Bad, eles tentaram insinuar mesmo o estilo dele, né? Porque ele é meio edgy, né? Ele é meio convencido. E o olho dele, né? Ele meio que aparenta ser igual o Gary, sabe? Ser um escrotinho, assim. É, se... Não, olha só, todos os três rivais, eles querem, eles batalham com líder de ginásio, eles querem se tornar campeões de Gower, né? Então, já tem uma diferença com o Sun Moon, porque no Sun Moon, os rivais, eles só, exceto o Hal, eles não queriam, não tinham meio que uma expectativa de serem campeões, né? Mas esses, eles vão ser os rivais durante toda a região, né? Eu acho isso. Acho que não tem arco de redenção, não. Isso seria muito pra história. Ah, mas o Glad é outra coisa, né, mano? O objetivo dele nem era se tornar o campeão, né? É BD, mano. A gente tá falando bad, eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é, eu tô cagando regra mesmo. O Jumon comentou dessa... Rapidão, o Jeff vai falar algo? Tá. O Jumon comentou da questão desses quatro rivais. Eu acho que é mais uma semelhança com Yo-Kai Watch, por ter mais personagens, formar um grupinho de amiguinhos, que eu acho que dá certo mesmo. A tendência é você ter essa união entre os personagens e que nem desde XY que mostram eles juntos vencendo o obstáculo. E é interessante, né? Acho que deixa a viagem, a jornada pela região mais interessante, mais divertida. Sim. E por fim, eles mostraram o Team Yell, que parece um time inimigo do jogo, mas nem tanto, né? Porque eles são torcedores, né? Eles, que nem a gente já tinha comentado, eles parecem com hooligans. Aí aparece a galera do Twitter de novo. Aí, Lucas, se quiser colocar a mesma música agora. Porque não sei se vocês sabem, mas eles são torcedores, meu. Mas, enfim, é óbvio que eles são torcedores, né? E é dito na descrição deles que eles se metem no meio das batalhas de líder de ginásio. E algumas cenas até mostram que você luta junto com o líder de ginásio para derrotá-los. Inclusive, não sei se isso é uma referência ao anime ou não, porque a Team Rocket no anime aparece o tempo todo, né? Até em batalha contra o líder de ginásio, o Ash vai lá, se junta com o líder de ginásio e derrota ele, né? E eles torcem pela Marnie. Então eles estão sempre seguindo ela também. No geral, eu acho que eles meio que são uma cópia do Team Skull, porque eles são meio engraçadinhos, né? Eu não sei se eles vão ser meio que Team Rocket, sabe? Que você enfrenta eles porque eles são realmente vilões, sabe? Nossa, cara. Então, a fanbase tóxica é bom, né? Eles vão andar falando GGIs e lixo, né? Se fosse, sei lá, aqui no Brasil ou em alguma outra região sei lá, da África, seria Tim. Como é que é, né? Tim Vuvuzela. Aí eles andaram falando e assoprando. Fá, fá. Não, é isso então? Beetle de Beetle? Ah, Beetle, entendi. Fala pra gente aí, ouvintes, como é que vocês querem que a gente chame ele? De BD, de Bad, de Beetle? De BD? E pode ser BD também. BD. BD é mais legal. Bom, vamos pro teminha do Jefferson, então? Vai, Jeff, com você. É com você, Jeff. Direto do Japão. Não, pode falar, fala, continua. Não, continue, continue. Eu acho que pode esquecer que isso não vai acontecer, cara. Que nem você mesmo mencionou em loteria, a ideia é que você fique viciado no processo de ficar rolando e rolando, e não, e agora vai vir. É, isso é querendo ou não, um processo de game design. E acho que, assim, eu não vejo uma forma de ficar honesto. Eu não gosto de loot box, tá? Eu acho que se a empresa tá necessitando de colocar loot box no jogo, eu, como jogador, eu falo, mano, eu não quero jogar isso. É um tipo de vantagem que os jogadores querem tomar, eu não quero tomar. É, o único processo talvez seja, sei lá, não cobrar dinheiro real no jogo para comprar loot box. Talvez você só, durante o processo de jogar, continuar fazendo loot box. Ou não ter, ou colocar um aviso enorme. Você está prestes a sei lá, rolar um mecanismo aqui de sorte e, enfim, deixar um aviso claro e para a pessoa repensar se ela vai ou não. Mas também vai implicar no game design que eles inventaram ali. E, enfim. E aí ele calcula os impostos para você, né? Ah, contador. Mano, a parada é a seguinte, o Lootbox é loteria, ponto. É, eles querem mascarar com personagem fofinho, quer mascarar com animação, etc. Isso também é feito em máquina de azar lá fora, que aqui no Brasil a gente não tem, mas, mano, se você vai num cassino lá fora, tem um monte de coisa brilhando e chamando toda a sua atenção também pra você apertar o tempo todo. Isso é Lootbox. Eu acho ruim a empresa colocar no jogo, se ela depende disso, é um esquema furado. É, cassino é isso. Cassino é isso, né? É que eu não gosto de apostas, né? Mas eu só acho ruim mascarar. Acho que tem que deixar exatamente claro. Isso aqui é aposta. Ponto. Bom, é isso, vamos. É isso então? Então, jogo. Copiar e colar, né? Vamos jogar rápido então? Isso é Express ainda, né? Olha só, por mais que eu acho legal essa numeração, eu acho que também, não sei se é só por causa do Super Smash Bros, né? Ele foi colocado por último, até entendo, né? É que a audiência da EVO no final do campeonato sempre é maior. Agora que é o último campeonato, então, convenientemente, em Super Smash Bros vai ser maior. É, o que eu tô querendo falar é que eu não sei se o motivo foi por causa de Super Smash Bros ou simplesmente foi porque teve um aumento na audiência da EVO, né? Dado toda a repercussão de esportes e por aí vai. Eles tiraram o Smash Melee, não tiraram? Da EVO? Então, talvez isso tenha um impacto também. Ah, mas às vezes possivelmente poderia haver uma divergência entre públicos, né? Um público assistia só Melee e um público assistia só Ultimate. Agora eles se juntaram. Não, é, chutando, né? Mas é... Fala. É. Funcionou em termos de público, né? Eu achava mais legal ter Street Fighter. Eu achava mais divertido. Eu gosto muito mais do competitivo de Street Fighter pra assistir. Mas aí é uma opinião extremamente pessoal. E, mano, eu fiquei. Você vai falar mais? Eu fiquei com dó do Twiki, cara. Por um golpe, ele não foi campeão. E aí só perdeu. Eu acho que isso mostra só como o psicológico do atleta, né? Do competitivo. É, mano, ele tem que estar muito bem preparado, cara. Se o cara perdeu uma, e uma que ele podia simplesmente ter sido campeão, depois ele só perdeu e, mano, ficou muito abalado. Trezentas mil pessoas assistindo, né? Natural, né? Mano, eu só acho que o MK Léo, mano, satisfação nenhuma em ganhar. Ele não faz nenhuma expressão de felicidade, cara. É só mais um campeonato. Um domingo aqui. A gente. Fá. Eu tô evitando jogar demo por. Vou filmar. Eu tô evitando jogar demo porque, mano, no meu histórico de jogos do Switch só tem demo, mano. Eu tô envergonhado disso. Mas eu só queria falar também que se você tá ouvindo esse podcast, você perdeu a demo de Mario Tennis. Jogo de graça não, não é demo, né? É por tempo limitado. É, mas tá incluso aí, né? Pessoal, eu quero falar que é muito importante a gente se atentar na construção desse Pokémon Center, porque Pokémon Sword and Shield será lançado ainda esse ano e, obviamente, como ele faz parte da região britânica, nada melhor do que você fazer um centro Pokémon lá para incentivar o consumo da franquia e por aí vai. Esse é um modelo de negócio que funciona em qualquer outro tipo de conceito temático, né? A Disney faz muito disso. E que nem a gente comentou bastante aqui, eles precisam acelerar o processo de desenvolvimento de Pokémon por causa dessas coisas, tá? É um ecossistema inteiro que gira em torno dos jogos. Então, se você tá reclamando da questão da falta dos Pokémon, etc., repensa um pouco no fator de que eles precisam lançar o jogo, um novo jogo a cada ano, e para ter esse tipo de coisa, para ter lojas, para ter merchandising sendo vendido ativamente, né? É uma influência direta do marketing do Pokémon Go, é uma influência direta da equipe de marketing da Pokémon Company em cima dos desenvolvedores para eles lançarem o jogo. Ah, mas o temporário pode ficar, pode virar de repente um verdadeiro assim, como é que fala? Nossa, fugiu o termo. Um definitivo, boa, Lucas. Ah, o temporário pode virar um definitivo, então nada impede, sabe? De repente, olha só, essa loja aqui, agora a gente tira essa plaquinha de temporário, só isso. É uma barraca, né? Eles vão. É Tonuki. É pra Nintendo, né? Não foi pra iPhone, eu acho. Ó, só galera, de graça o jogo, inclusive no smartphone, se não me engano. Caramba, Lucas, você tá perdendo jogaço, cara. Mano, acho que Cooking Mama merece um novo jogo. Óbvio que é mais do mesmo, né? Mas agora você pode usar dois Joy-Con, então acho que fica mais fácil para você ter o controle de movimento. É para fazer as coisas, cortar e etc. Eu acho que você vai ter melhor manipulação dos minigames, né, de Cooking Mama. Sai cozinhar. Foi mal falar, rapidão. Sai cozinhar com duas colheres de pau, isso vai acontecer. Você vai poder pegar tudo de uma vez, né? Pega o Grandia, pega o Mana Collection e, mano, volta no tempo aí da de RPG para jogos que talvez você não tenha jogado. Oito de agosto, cara. Tudo. Ah, isso é legal. Eu não sabia. Não é Nightcrawler que você tá falando. Eu sei o jogo. Não é Everdream? É Evernight? Evernight, não é Evernight que você tá falando? Mas a gente não jogou, véio, esse jogo, mas se é um RPG de mesa para quem gosta de muita leitura, então acho que pode pegar, né? Eu gosto de... Nossa, fizeram um drift aí agora. Parabéns, cara. Déjà vu. Ah, mas aí você joga no 64, né, cara? Ah, acabou? Tá bom. Vou. Sessão de interação com o ouvinte. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do episódio, que no caso foi o Nintendo 3167 sobre o Hero de Dragon Quest em Super Smash Bros. Eu acertei o número? Acho que acertei, né? 167? Ah, errei, droga. Tudo bem. Tá aí. E eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor. Ô, louco. É, que a gente não conhece muito dela ainda, né? A história dela ainda não se desenvolveu o suficiente pra gente comentar. Agora, talvez sim, porque a gente já jogou bem mais, né? Mas a primeira impressão foi, para mim, foi negativa mesmo. Só queria enfiar lance em todo mundo, não queria me apaixonar. Não, conta não, conta não. Ele tá certo, cara. Não. Puta que eu pariu. Olha só, eu fico feliz que ele tenha seguido. Fala, Jeff. Isso, boa. Lucas, a gente não encheu o saco não, cara. A gente só falou, cara, tem Fire Emblem aí, hein? Ah, Lucas, pode escrever. Outro dia já tava com a mídia física já. Nossa. Vai, João. Não, meu jabá não, mas se você ainda não viu o novo site do Estação 64, dê uma acessada, a gente fez o melhor para melhorar a experiência mobile. E agora ele também é um PWA, então você consegue adicioná-lo como uma espécie de aplicativo na sua home screen. Eu espero que isso favoreça vocês encontrarem melhores episódios. Tem agora uma busca também, que você pode encontrar episódios antigos, pode ir direto para as páginas de episódios antigos, acessar as páginas do Checkpoint também, para quem não escutava. É isso. Eu compactuo do comentário dele, porque eu acho, por mais que eu já tenha acompanhado muito a competição de Smash, né, vídeo que a gente organizava e eu acompanhava, obviamente, né, eu ainda acho muito mais difícil você ver, sei lá, as habilidades em ação, sabe, as pequenas ações que os jogadores fazem. Eu acho que no Street Fighter é muito mais fácil ver isso. Tipo, o momento que o cara antecipa um golpe de um cara, o momento que ele, sabe, usa uma habilidade especial, esse tipo de coisa é mais fácil ver no Street Fighter. Não. É, pra quem não manja, né? Sim, é bem mais confuso. É, isso é verdade, mas é que eu já me acostumei já. Então acho que no final é só questão de costume mesmo. Você acaba entendendo para onde você tem que olhar melhor e por aí vai. Mano, é bem impressionante que eu encontro muito mais galera acima dos 40. Isso para não falar 60, esse tipo de coisa. É óbvio, se eu for num parque de Ibirapuera, eu vou encontrar muita gente mais nova, mas também encontra a galera dessa faixa etária. E eu gosto que ele consiga pegar essa galera. Talvez eles não tenham jogado um Pokémon anteriormente, sabe? Um Pokémon na infância, porque na época que foi lançado eles já deviam até ser adultos, né? É, mas eu acho interessante ter esse contraste de público. É só isso. Eu gosto de estar nesse núcleo aí. Vou contar uma história rapidinho, tá? Uma vez eu tava com o pessoal do trabalho e aí apareceu, acho que tá, mano, na época da rede de Mewtwo aí. A gente saiu no meio do expediente pra capturar e foi loucura também. Começou a aparecer gente de bicicleta do Itaú também correndo pra chegar lá e, mano, do nada apareceu um surfista de carro assim. O cara era. Mó da hora, assim. Mó da hora, digo, o cara tinha estilo maneiro. E aí, mano, ele parou o carro no meio da avenida também e veio capturar. Então, acho que esse é o nível de Pokémon Go, cara. A gente só erra nome, né, mano? É Benê, é Davi, David, a gente chama de um monte de coisa, cara. Uma hora a gente acerta. Obrigado. Fale aí. É, só é comigo. Comunista. Não, não, fale para você. Peraí, Dudu? Nossa, eu também, mano. Nossa, sei que é o altão. 2 metros de altura. Gostou? Você não sabe nada dele. 10-10. Você vai tomar chá com ele e o cara fica quieto. 10-10. É, eu gostei da Bernadetta porque eu achei engraçada. As situações com ela é engraçada. Ah, é, ela não sai. Mano, você podia ser. Você podia gostar da Edelgard, que tem o pau mandado do Hubert também. Para aí, mano. É a minha wife, cara. Não, falta de Akira Toriyama não, tá sobre. É, falta de outras coisas que não seja Akira Toriyama, é isso que você vai falar, né? Ah, tá. É, pode ser também. Não, pode ser qualquer coisa, Dr. Slump ou qualquer outro personagem já criado pelo Akira Toriyama. É o mesmo estilo. Então, mano, pode ser qualquer coisa da Akira Toriyama, mas é mais Dragon Ball porque, né, a gente quer tanto Goku, no meu caso. Aí minha ideia é que eu vejo Goku mano, quando eu pego o personagem, eu falo, não, relaxa, isso aqui é o Goku. Então eu tô de boa aqui. Isso, exatamente, espada e escudo. E de cabelo diferente, e de roupa diferente também. Mano, parabéns, Patreon. Fá. Ô, tá torcendo. Eu tava torcendo Pokémon Trainer, cara. Aliás, eu acho legal o Joker ganhar, mas eu queria muito que o Pokémon Trainer fosse, ganhasse porque ele é um underused, né? O personagem, então. Nossa, que maldade. Por que ela sente fome o tempo todo? Eu vou chamar o meu de Larica. Boa, boa. Mano, eu renomei o nome da irmã dele de Morpeca, então. E é isso? E é isso. Vamos lá. Para você que ouviu até agora, não deixe entrar em nosso site e comentar tudo o que você achou deste episódio. Se você tem alguma crítica, sugestão, dúvida, o que que você achou dos Pokémon novos de Pokémon Sword and Shield, das novas formas, o que que você acha do sistema de loot box também, né? Responda também a nossa pergunta. Responda também a pergunta do Jefferson. Nossa, meu cachorro quis latir bem agora. Quando eu tava pra acertar o rolê. Peraí, gente. Alguma hora ele para. Daí espera. E responda também a pergunta do Jefferson: o quanto você acha viável ter um loot box no jogo, quais são as adaptações que você tem que fazer? Ou se você quer fazer alguma pergunta pra gente, comente que nós leremos o seu comentário no próximo episódio. Não, você não tá tão pra trás, não, Lucas. Eu tô no mês 12 ainda. Então tá de boa. Tá no Botex 64, né? Tá entre a gente, Botex 64, nosso grupo no Facebook. Perdeu a chance. Deixa eu pausar aqui.